Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, seja bem-vindo ao Antena Web Informação. A reforma do Estado deve ter um enquadramento financeiro europeu. Esta é a opinião do primeiro-ministro português, conhecida durante o debate desta quarta-feira no Parlamento sobre o quadro financeiro plurianual da União Europeia. Pedro Passos Coelho vai participar no Conselho Europeu Extraordinário que vai decorrer entre quinta e sexta-feira desta semana. Mas hoje, na Assembleia da República, deixou já bem clara a sua posição sobre a reforma do Estado. Para Pedro Passos Coelho, Portugal deve assumir uma posição realista neste Conselho Europeu Extraordinário que se avizinha e diz que não seria realista aceitar uma redução nos orçamentos comunitários. O próximo Conselho Europeu servirá para tratar o assunto do quadro financeiro plurianual da Europa de 2014 a 2020. O Presidente da República afirmou esta quarta-feira que o país precisa de ultrapassar estigmas e voltar a olhar para setores esquecidos, como a pesca, a agricultura e a indústria. Cavaco Silva esteve na sessão de abertura do Congresso das Comunicações e explicou que o país tem que voltar a focar-se nos setores esquecidos da economia nacional para começar a criar produtos de maior gama e quantidade destinados à exportação. Para podermos suportar o Estado Social, temos que o reformar. Foi com estas palavras que o Ministro das Finanças disse, em Berlim, na Alemanha, que o Estado Social, como está, não é sustentável e que se não for feita uma reforma e transformação rápida, a nível europeu, a dívida pública continuará a crescer. Vítor Gaspar participa numa conferência no Ministério das Finanças alemão. A indemnização compensatória que a RTP recebe do Estado português vai acabar em 2013. O próximo ano será o último em que a estação pública de televisão vai receber dinheiro do Estado diretamente. A partir de 2014, as despesas da RTP serão suportadas só pela publicidade e pela taxa de audiovisual paga pelos contribuintes. O anúncio foi feito esta tarde pelo administrador António Beato Teixeira no Congresso das Comunicações. Em 2013, a RTP vai receber 42 milhões de euros de indemnização compensatória e mais 150 milhões de euros de taxa audiovisual. Entre agosto e setembro deste ano, 97 mil crianças e jovens portugueses deixaram de receber o abono de família. Segundo dados do Instituto da Segurança Social, o número de beneficiários baixou de 1.203.138 em agosto para 1.105.299 em setembro. A culpa é atribuída à antecipação dos prazos para fazer a prova escolar. Este ano o prazo acabou a 31 de julho, quando normalmente costumava acabar no fim do mês de outubro. 10 pessoas ficaram hoje feridas, 3 delas em estado grave, depois de um autocarro ter explodido em Tel Aviv, Israel. Um porta-voz do governo israelita apelidou esta ação de ato terrorista. Entretanto, um acordo de cessar-fogo foi finalmente alcançado. Desde as 19 horas locais, mesma hora em Lisboa, as armas e os ataques pararam na faixa de Gaza. O anúncio foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Mohamed Kamel Amr, e pela secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton. O Chelsea demitiu o treinador Roberto Di Matteo. O despedimento aconteceu depois do clube inglês ter perdido contra a Juventus de Itália por 3-0 e ficar em risco de não passar aos oitavos de final da Liga dos Campeões, prova que este clube venceu na época passada e com Roberto Di Matteo no comando dos Blues. Desde José Mourinho, já passaram pelo Chelsea 8 treinadores. Este foi o Antena Web Informação de hoje. Amanhã espero por si. Boa noite.